Com a intenção de melhorar a qualidade de vida de profissionais que trabalham na área da educação especial, a Diretoria de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu promoverá nesta quarta-feira o segundo treinamento sobre desenvolvimento humano e profissionalismo. O evento será realizado no Hotel Foz do Iguaçu, localizado na Avenida Brasil, no centro de Foz, no horário das 8 ao meio-dia. O treinamento, que será ministrado pelo psicólogo Luiz Bonassi, irá reunir professores que atuam na área da educação especial. Esses profissionais participarão de dinâmicas que irão ajudá-los a trabalhar a valorização do eu. Nas atividades que serão realizadas com o psicólogo, serão repassadas orientações teóricas e práticas para que os educadores tenham a chance de mudar os encaminhamentos que dão à vida pessoal, melhorando assim a qualidade de vida. A organização pessoal de cada um dos professores será feita administrando um tempo para ele mesmo, o que irá propiciar a chance de mudar e adotar novas atividades em horas livres. Isso irá permitir que o profissional que lida com uma diversidade muito grande no seu trabalho possa elaborar novos encaminhamentos, o que irá permitir desenvolver o trabalho de forma mais tranquila. A rede municipal de Foz do Iguaçu atende hoje cerca de 1.600 alunos que frequentam as classes especiais, salas de recursos multifuncionais e centros de atendimento especializado para deficiente visual. Outros 3 treinamentos estão sendo programados para que os professores possam concluir o tema Desenvolvimento Humano e Profissionalismo. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.